sai de casa pronta pra peleja. É lei, o fogo amigo é trégua na madruga. A trombeta soou, não era, já eu sei, não haveria mansidão nenhuma. Pisar com segurança nesse novo chão, a ocupação se dá de tal maneira. É guerra sem quartel, embate com razão pra pertencer e ser. Toda esquina. Thank you.